capítulo de número 13. Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13. Eu queria que um pregador internacional pregasse em todos os cultos hoje, mas ele só aceitou pregar às 19h30. Mas está ali, olha, para você ver. Se você puder olhar para cima, quem está do meio para frente pode ver ele junto com a Ellen ali. Certo? Neemias, capítulo 13. Reverendo Jefferson vai pregar no culto das 19h30. Se você quiser ficar nos dois, vai ser uma bênção para a sua vida. Eu avisei para quem veio de manhã. Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13. Irmãos, eu vou expor o capítulo. Não vão ser 10 pontos hoje, viu? Podem ficar tranquilos. Mas nós vamos ler primeiramente do versículo 1 ao 9. E no decorrer da mensagem nós leremos os demais versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo, esta lei apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Vamos ler comigo do 7 ao 9, irmãos, na sua voz? Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Vamos orar ao Deus eterno nessa noite, pedindo a Ele que fale graciosamente ao nosso coração mais uma vez. Pai, nós cantamos, Deus, que é a Tua fidelidade que nos leva, ó Deus, muito mais além do que nós jamais poderíamos imaginar. E, ó Deus, o nosso coração se deleita em Ti. Ó Deus bendito, toda glória, toda honra sejam dadas ao nome de Jesus. Nesta noite, pelos séculos dos séculos, Tu és um Deus eterno, infinito, imutável, santo. Ó Deus que ama pecadores e deste Teu Filho na cruz para nos salvar e nos resgataste e nos compraste. E hoje nós pertencemos somente ao Senhor. Ó Deus, nós Te adoramos em espírito e verdade. Ó Pai, pedimos-Te que nesta hora Teu Espírito encha a nossa vida e que a presença inconfundível do Senhor Jesus, que se manifesta com graça quando a palavra é exposta com fidelidade, que ela se manifeste nesta noite. Aqueça os nossos corações e nos chame a uma verdadeira reforma, a uma transformação de vida. É o que eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, repetidas vezes temos lembrado que neste ano celebramos os 500 anos da Reforma Protestante. E o resumo do grande legado que a Reforma deixa a nós, talvez o resumo menor, sejam os 5 solas descritos pelos reformadores: só a Escritura, só a graça, só a fé, só Jesus, somente a Deus toda a glória. Mas, amados irmãos, no século XVII, mais de 100 anos depois da Reforma, foi usado, na época do sínodo de Dort, na cidade de Utrecht, na Holanda, um teólogo reformado chamado Gisbertus Lucius, que cunhou uma frase que nós repetimos até os dias de hoje. Ele diz o seguinte: Ecclesia reformata sempre reformanda est. Igreja reformada sempre se reformando. Uma das características da igreja reformada é que ela sempre se reforma à luz das Sagradas Escrituras. E essa verdade, amados irmãos, está desenhada diante dos nossos olhos nessa passagem tão clara do Antigo Testamento. Eu disse aos irmãos que estiveram aqui no culto de 19:30 semana passada, que nessa última semana de férias eu tive a alegria de estudar o livro de Neemias. Estudava e orava junto com Cleuzinha, ela leu Neemias, e eu logo em seguida fui ler Neemias, tendo terminado a minha leitura bíblica, voltei lendo Neemias. Então, amados amigos e irmãos, me deliciando com esse livro, eu sempre amei esse homem de Deus, porque ele foi muito usado para ser um instrumento de reforma, de reavivamento, de reconstrução. E para a glória de Deus, do meu pequenino e ínfimo pastorado, onde nós tivemos, para a glória de Deus, houve reforma, Deus revitalizou a igreja e houve reconstrução. Então, Neemias é um desafio para mim. Eu sei que nunca vou chegar nem no chinelo, mas é alguém que Deus usa para abençoar a minha vida. E aqui, então, queridos, Neemias foi usado por Deus. Vocês se lembram, o povo ficou 80 anos numa atitude deprimida, com medo de levantar o muro, se preocupando somente da grandeza de suas casas. E Deus usa Neemias, depois de alguns meses de oração, e ele chega a Jerusalém, e em 52 dias, irmãos, ele termina de edificar o muro e colocar as suas portas. E ele é usado para fazer muitas reformas no meio do povo de Deus. Neemias chega ali no ano 445 e fica até o ano 432. Você lembra que Neemias é copeiro do rei, amigo do rei. Neemias foi o único governador que ficou 12 anos e não recebeu salário algum. O salário que era dado ao governador, ele não aceitou. E mais do que isso, comiam na casa dele 150 pessoas todos os dias, amados irmãos. Ele mandava matar bois, ovelhas, para alimentar todo esse povo, e ele dizia, Deus, estou fazendo para o Senhor, veja o que eu estou fazendo para abençoar teu povo. Então, Neemias volta para ter com Artaxerxes, e nós não podemos precisar quanto tempo ele ficou ali. Mas é muito triste, irmãos, porque naquele período em que Neemias, talvez alguns anos, ficou fora da liderança da reforma e do governo de Jerusalém, o sumo sacerdote e o povo voltaram a se desviar. E aqui, então, este capítulo nos mostra quando Neemias volta da presença do rei Artaxerxes, que o libera novamente para governar Jerusalém. E, ao olhar para como Deus conduz a sua igreja no Antigo Testamento, eu vejo aqui, amados irmãos, o retrato de uma igreja reformada, o retrato de uma igreja reformada. Nós costumamos admirar muito os reformadores, citar frases deles e agradecer a Deus por sua bendita história. Mas nós precisamos entender que a reforma precisa continuar hoje aqui em nossa igreja, em nossa família e em nossa vida. Ao olhar para essa igreja reformada do Antigo Testamento, o Senhor nos apresenta aqui o retrato da igreja reformada. E ao olhar para o texto, o Senhor nos disse, em primeiro lugar, que uma igreja reformada busca uma reforma bíblica. Uma igreja reformada busca uma reforma bíblica. Vamos lá, vamos repetir comigo? Uma igreja reformada busca uma reforma bíblica. Vamos para o texto, irmãos. Vocês vão ler comigo do 1 ao 3, mas o primeiro ponto vai até o 9. Vamos ler de 1 a 3, responsivamente. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Vocês, irmãos, o 2. Todos os 3, ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel. Irmãos, quando Neemias volta, ele começa a reforma lendo as Sagradas Escrituras com o povo. Diz o texto que naquele dia, quando Neemias volta, se leu para o povo no livro de Moisés. E um dos problemas que o povo que voltou do exílio tem é a falta de zelo pela linhagem de Israel. Já na época em que Esdras voltou, houve confissão, arrependimento, alguns mandaram suas esposas idólatras embora, amados irmãos, e os que estavam ali prometeram não se casar mais com mulheres que não temiam a Deus. E na época em que Neemias chega, ele coloca as coisas na linha, mas quando ele vai, o povo volta a se desviar. É impressionante, irmãos, muitas vezes a capacidade da igreja, que o povo de Deus tem, para se desviar, para satisfazer os seus próprios interesses e para não glorificar a Deus. Isso acontece desde a época do Antigo Testamento. E aqui, amados irmãos, então, Neemias lê, com a liderança do povo, no livro de Moisés. O nosso texto aqui diz que ele leu Neemias 22, de 1 a 6, mas também podemos dizer que ele leu Deuteronômio 23, de 3 a 5. E o texto lá diz literalmente essa citação aqui, que nenhum amonita e nenhum moabita poderia entrar na casa de Deus. E aqui não especifica mais até a décima geração. Porque, amados irmãos, quando o povo de Deus veio do deserto, irmãos, Balaque, filho de Zipor, rei de Moabe, contratou Balaão, falso profeta, para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus transformou a maldição em bênção. Então, amados irmãos, esses homens que deveriam tratar Israel, que era de sua família, essas nações próximas, com carinho, dando-lhe pão e água, não os receberam nem com pão nem com água, e mais do que isso, os amaldiçoaram e os desviaram do caminho do Senhor, amados irmãos, naquele dia em que aquelas mulheres midianitas vêm e desviam o povo do caminho e a grande mortandade no meio do povo de Deus. Então, Neemias chega ali e lê o texto da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz a nós, no versículo de número 3, que ouvindo o povo, apartaram de Israel todo elemento misto. Ninguém que tivesse um relacionamento, amado irmão, com uma pessoa não crente, nenhuma pessoa que não fosse parte do povo, da aliança do povo de Deus, poderia entrar no templo do Senhor. E aí, então, Neemias mostra para nós esse compromisso com a Escritura de uma maneira muito prática. Porque eu não sei se você se lembra, quando Neemias está edificando o muro, que os inimigos são Gesem, Sambalate e Tobias. Eles tentam marcar com Neemias fora de Jerusalém para matá-lo. Eles zombam. Eles contratam até Semaías, que é um profeta, para chamar Neemias para se esconder na casa de Deus, para que Neemias seja envergonhado diante de todo o povo, como um líder que está morrendo de medo. Mas quando Neemias volta para Artaxerxes, rei da Pérsia e da Babilônia, então Eliasibe, que é o sumo sacerdote, toma, amados irmãos, o lugar do templo, que era o lugar de guardar o salário, as ofertas e os víveres que receberiam os levitas e os sacerdotes. Então ele tira tudo dali, e porque ele se aparentou com Tobias, o amonita, ele profana a casa de Deus. Eles não poderiam nem entrar no templo. E então o sumo sacerdote Eliasibe manda construir ali, reformar aquele lugar, e coloca os móveis de Tobias, porque agora Tobias é da família dele. Provavelmente, irmão, o sumo sacerdote ou casou com a filha de Tobias, ou tem alguém da família do sumo sacerdote ou filho, e que se envolveram ali. E você vê, irmãos, nesses sumos sacerdotes, uma falta de temor de Deus tremenda. Uma atitude de politicagem tremenda, amados irmãos. O sumo sacerdote, que tinha que zelar pelo culto, pela casa de Deus, pela honra da igreja, é o primeiro a profanar a igreja, em favor de receber apoio político das lideranças da sua região. Então, amados amigos e irmãos, nós aprendemos aqui que a reforma começa com as Escrituras. E Neemias, quando volta, amados irmãos, fica revoltado com isso. E ele nos conta, então, irmãos, no versículo 7, olha o que ele diz. Então, soube do mal que Eliasibe... Vamos ler comigo, 7, vamos lá? Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. E aqui começa o nosso grande herói da fé a atuar da maneira que tem que fazer. O que ele diz no versículo 8, vamos ler comigo? Isso muito me indignou. Ficou fervendo, irmão. A ideia do verbo no hebraico, eu estava analisando ele, diz que ele tremia de raiva, ficou tremendo de raiva. A tal ponto, o que ele fez? A tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da cama. Neemias era doidão, irmãos. Neemias não tinha ponto sem nó. Ele chamou a turma lá, joga tudo fora daqui! Tudo fora daqui! E aí diz o texto, irmãos, e ele diz, então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Irmão, a Bíblia reforma a igreja. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida e a minha vida. Irmãos, Neemias, lê a Bíblia. e ele encontra algo que na casa de Deus não está de acordo com as Escrituras, então ele começa a reformar a igreja. Então, uma igreja reformada é uma igreja que busca uma reforma que vem da palavra de Deus. Nos lembramos de Lutero. Naquele dia, amados irmãos, em que põe todos os seus livros diante dele, ele está diante do grandioso imperador Carlos V, o homem mais poderoso do mundo daqueles dias, como representante do Papa. E dizem a ele: Lutero, você nega tudo que você escreveu. E ele pede um dia para pensar. E ora a noite inteira numa grande batalha espiritual, numa cela de monge. Mas no outro dia fazem a ele a mesma pergunta. E ele diz: a menos que se me convença por qualquer argumento de razão, eu vou dizer que papas têm errado e concílios têm errado, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Que Deus me ajude. Amém. E todos ficaram tão perplexos, porque ali Lutero desafiou Carlos V e quebrou a autoridade de Roma sobre o mundo. E ninguém botou as mãos nele, a ponto de que o príncipe, o eleitor da Saxônia, amados irmãos, Frederico, então, o rouba e o leva para o castelo de Waterburgo, onde ele traduz as escrituras para o alemão. Mas preste atenção, irmão, a reforma começa, continua e termina com a palavra de Deus. Se nós queremos ser uma igreja reformada, nós temos que ser uma igreja que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que ensina a Bíblia dentro de casa, que vive as Escrituras e que prega a palavra do Evangelho que está na Escritura no mundo em que ela vive. Uma igreja reformada é uma igreja que busca uma reforma fundamentada na palavra de Deus. Que tal como Lutero, nossa mente esteja cativa às Sagradas Escrituras. Amém, meus irmãos? Uma igreja reformada busca uma reforma bíblica. Mas vamos olhar para este texto maravilhoso. Ele continua a nos mostrar o retrato de uma igreja reformada. Em segundo lugar, além de buscar uma reforma bíblica, ela busca uma reforma cultica. Uma igreja reformada é uma igreja que busca uma reforma cultica. Vamos ler, amados irmãos, primeiramente do versículo 9 até o 13. Vamos ler responsivamente, versículo 10 ao 13. Começa melhor, eu leio o 9, vocês leem a partir do 10. Então ordenei que se purificassem as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares. Vocês, o 10. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e cantores e os restituí a seus postos. Por tesoureiros dos depósitos, por Selemias, o sacerdote. Vamos ler comigo três, todos? Por tesoureiros dos depósitos, por Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles. Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Irmãos, o texto nos diz que uma igreja reformada é uma igreja que, além de buscar uma reforma bíblica, é uma igreja que busca uma reforma cultica. O que aconteceu, irmão? Neemias foi embora, e Deus deixou de ser priorizado. E quando Deus deixa de ser priorizado, a igreja para de dar o dízimo. Inclusive, o lugar onde o dízimo era guardado se tornou a casa de Tobias. Então, a primeira coisa que Neemias fez foi purificar o templo, diz para nós o versículo de número 9, certo? As câmaras, colocou ali os utensílios da casa de Deus e abriu aquela sala de novo para receber as ofertas de manjares e os incensos. Mas aí ele chegou lá e descobriu, irmãos, que os levitas tinham parado de cantar na igreja, tinham parado de dirigir o culto. E os cantores tinham parado de cantar na igreja, porque era bíblico no Antigo Testamento os sacerdotes, os levitas que conduziam o culto, e os cantores louvavam a Deus e eram assalariados. Eles recebiam as ofertas, irmãos, dos manjares, certo? O texto diz mais, amados irmãos, dos cereais, do vinho, do azeite. Cada um tinha a sua porção e tinha o seu salário. Mas como Eliasibe não é fiel às Escrituras, o sumo sacerdote, então ele deixou que o povo parasse de dar o dízimo. E quando o povo parou de dar o dízimo, eu fico feliz porque esses levitas são cavalheiros. Eles não foram atrás do povo dizer: vocês não estão pagando o nosso salário. Simplesmente eles tiveram que cuidar das suas famílias. Então voltou cada um para o seu terreno e foi plantar a sua terra. Porque seria uma irresponsabilidade tremenda deixar as famílias deles sem alimento. Mas o que aconteceu, irmão, é que a casa de Deus foi desprezada. Quando o povo não é fiel na entrega dos dízimos no culto, a casa de Deus é desprezada. E os levitas e os sacerdotes têm que ir embora trabalhar para sustentar suas famílias. E aí o culto foi esvaziado. E eu gosto da postura de Neemias, sabe por quê? Porque ele vai dar uma chamada no povo. Mas ele reconhece que a maioria dos problemas da igreja não são problemas do povo. São problemas de uma má liderança. Olha o que, é que ele faz aí, irmão. Versículo 11. Leia para mim você. 1, 2, 3. Leia, por favor. Irmão, ser liderança é um problema sério. Tiago, irmão de Jesus, falando sobre rabis que são pastores, diz: irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porque havereis de receber maior juízo. Neemias não reúne o povo e dá um carão no povo, ele dá um carão nos pastores, na liderança do povo. Ele chamou os magistrados: vocês são doidos! Onde é que vocês estão com a cabeça? Como é que a casa de Deus foi desamparada? E então, irmãos, ele foi lá, mandou chamar todos os levitas, todos os cantores, falou assim: vocês tenho como objetivo da vida de vocês adorar a Deus e conduzir o culto. Podem voltar cada um para a sua função. Então, depois de repreender a liderança de Israel naqueles dias, Neemias chamou o povo, e o versículo 12 diz: olha, então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. E aí Neemias chamou Selemias, chamou Pedaías, chamou Anã, e esses varões que eram achados fiéis ficaram com a responsabilidade da tesouraria do templo, que era a igreja do Antigo Testamento, e eles recebiam então, colocavam lá na câmara em que Tobias ficava antes, e eles davam a cada um o seu salário e a sua porção, e o culto e a casa de Deus não foram desprezados. Irmãos, uma igreja que é reformada, ela prioriza o culto. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós existimos para glorificar a Deus e regozijarmos-nos nele para sempre. O primeiro mandamento qual é, amados irmãos? Não terás outros deuses diante de mim. O resumo da primeira tábua da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, irmão, se Deus é a prioridade, o culto é a primeira prioridade. É o que não pode ser abandonado. E Neemias, então, irmãos, começa a reforma cultica dizendo: quem conduz o culto tem que ser sustentado pela igreja. Irmão, quando eu e você não damos o dízimo, nós não estamos sendo infiéis ao pastor. Nós estamos sendo infiéis ao Senhor. E nós, muitas vezes, estamos sendo um obstáculo para que a obra de Deus e a casa de Deus cresça, por causa do nosso próprio pecado e da nossa própria mesquinharia. Mas quando a liderança sabe que o povo não é fiel e não faz nada a respeito, ela se torna digna de repreensão. Neemias repreende, irmãos, alguns falam: nossa, mas por que tanta repreensão? Há um versículo que eu gosto muito em Hebreus 12, 11. Abra sua Bíblia lá, sem perder o texto de Neemias. Hebreus 12, 11. Olha o que diz o texto em Hebreus 12, 11. Hebreus 12, 11. Quem achou, leia comigo. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Ninguém gosta de disciplina, irmão. No momento da confrontação, todo mundo chora, todo mundo corre, todo mundo esperneia. Mas, depois de um tempo, a gente para pensar e a gente vê que a disciplina é boa. E ela cresce da raiz, dá fruto pacífico naqueles que foram exercitados por meio dela. Fruto de justiça. Irmãos, a igreja tem que ter um sério compromisso com a palavra de Deus. Esses mesmos reformadores que celebramos este ano disseram para nós que uma marca principal da verdadeira igreja de Cristo era a fiel pregação da palavra e, decorrentemente desta, a administração fiel dos sacramentos e depois a administração correta da disciplina. Uma das maiores alegrias, irmãos, que eu tive no pastorado desta igreja nesses últimos 9 anos e meio foi ver alguém chegar no conselho e dizer o seguinte: eu vim para esta igreja porque esta igreja disciplina. E eu sou pecador. E se eu pecar, eu preciso ser disciplinado. Louvado seja Deus. Ninguém gosta, mas nós precisamos de disciplina. E Neemias disciplina para que o povo volte a adorar a Deus. Mas a reforma do culto, irmãos, não começa só no sustento daqueles que conduzem o culto, mas também no zelo pelo dia do Senhor. Vejamos, essa reforma ainda aparece aqui do versículo de número, amados irmãos, 15 até o versículo 22 na primeira parte. Vamos ler responsivamente, vamos caminhando. Naqueles dias vinha em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinhos, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Neemias é o protestante, o primeiro protestante do Antigo Testamento. Vamos lá, versículo 16, vocês. Vamos lá, olha o que Neemias faz, versículo 17. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é estes que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizeres, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Oh, glória! Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Irmãos, Shabá é o dia de descanso. Até a vinda do Senhor Jesus, o dia de descanso era o dia sétimo, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Depois da vinda do Senhor Jesus, amados irmãos, o Senhor Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Então a igreja começa a adorar o Senhor no primeiro dia da semana, porque na nova aliança, amados irmãos, nós não terminamos com o culto, nós começamos descansando. O descanso não fica para o final, nós já vivemos no descanso no começo. E a partir dali a igreja de Cristo Jesus começa, amados irmãos, dirigida pelo próprio Senhor, a adorá-lo no primeiro dia da semana. E nós vemos, então, Deus conduzindo a igreja, e até o Apocalipse é dado a João na ilha de Patmos no primeiro dia da semana, no dia do Senhor. Antigamente, o dia era chamado de Shabá, que é o dia do descanso. Depois começou a ser chamado de Domenico, no latim e no italiano, de onde vem a nossa palavra domingo, que vem de domine, que é Senhor, e co, dia. Domingo significa dia do Senhor, é o significado da palavra. Então, amados irmãos, a igreja separou um dia para adorar a Deus. E esse dia é dia do Senhor, dia no qual o nome do Senhor tem que ser honrado, adorado e louvado pelos séculos dos séculos. E nada, amados irmãos, atividade alguma deveria nos separar da bênção de adorar a Deus, de ir à casa de Deus, de bendizer o nome do Senhor. Ah, irmãos, quando o dia do Senhor raia, nosso coração tem que se alegrar, porque nós vamos nos reunir com o povo de Deus e juntos exaltaremos a Deus, porque nós fomos criados para a glória de Deus. E ouviremos nosso Deus falar conosco por meio da sua palavra. Então, amados irmãos, nada deveria nos afastar da casa de Deus, do culto a Deus. Mas Neemias, irmãos, encontra a infidelidade do povo também nisso. Ah, ele conta, irmãos, que alguns, já que o culto tinha sido deixado de lado, os levitas voltaram para casa, então alguns estão pisando seus lagares, espremendo seus vinhos, diz o texto a nós, amados irmãos, outros estão carregando cargas sobre jumentos, trazendo vinhos, uvas, figos, toda sorte de cargas, no dia do Senhor. Eles estão abandonando o culto a Deus para cuidar dos negócios desta vida. Mas mais do que isso, Neemias diz que tem um pessoal da região de Tiro, que é a região marítima, que compra peixe lá e vem vender, e eles fazem a feira em Jerusalém justo no sábado, justo no dia do Senhor. O que, que Neemias faz, irmão? Versículo 17. Ele chama esse povo e dá uma surra? Não. Ele chama a liderança. Presta atenção, a liderança, os erros da liderança podem prejudicar a igreja inteira. Olha o que, que Neemias faz, versículo 17. Contendi, vamos ler comigo? Contendi com os nobres de Judá e lhes disse... Não eram eles que estavam vendendo, irmãos? Eles estavam deixando a coisa rolar. A liderança não pode deixar a coisa rolar. Vamos ler de novo comigo? Contendi com os nobres de Judá e lhes disse... Que mal é estes que fazeis, profanando o dia de sábado. Neemias, irmão, confronta o pecado e chama o povo a uma reforma do culto para priorizar a Deus. E aí Neemias, então, proíbe, irmão, que se venda todo tipo de coisa em Jerusalém, certo? E aí ele vai, manda fechar a porta, da sexta-feira à tarde ele fecha, e só pode abrir depois do dia do Senhor. Mas tem, amados irmãos, aquele pessoal de Tiro, dentre eles uns cabeçudos, que eles resolvem ficar lá pressionando Neemias, botando a banquinha deles fora do muro de Jerusalém. E aí Neemias fala o seguinte para eles: vocês vêm aqui nesse dia que eu vou pegar vocês e vou cobrir de pau. É isso que ele está falando. Vem aqui, profanar o culto a Deus para você ver. Eu vou lançar a mão de vocês, vou pegar vocês e ó. E eles ficaram espertos, não apareceram mais lá. Irmãos, Neemias zela por Deus. Neemias não se preocupa em se agradou a ou B. Neemias quer glorificar a Deus e priorizar o culto a Deus. Irmão, quero perguntar para você. Deus é o maior amor da sua vida? Eu quero perguntar para você. Que bom que você veio aqui, louvado seja Deus. Mas como é que você veio para cá hoje? Você saiu da sua casa atabalhoadamente? Sem fazer uma oração sequer? Ficou lá vendo, vamos ver se o Corinthians faz o gol, mano. Corinthians, mano, Corinthians, mano. Aí daí, bora mulher, bora para o culto. E não fez nem uma oração de vir para cá? Como é que você veio para cá hoje? Você orou hoje em casa? Você orou pelo menos no carro antes de vir para cá? Você falou para os meninos, vamos preparar, porque Deus vai falar conosco na pregação. Você orou pelo pregador? Irmão, eu acho que hoje à tarde alguém orou por mim, porque eu estava lá em casa vestindo a roupa e meu coração deu uma esquentada antes de vir para o culto. Falei, Deus, obrigado, tem alguém orando por mim agora? Hã? É impressionante. Eu já tinha orado e aí eu falei, mas que coisa boa é quando a igreja ora pelo pregador. É quando o povo vem para a igreja na expectativa de ouvir a voz de Deus. Vem cá, meu irmão, você tem sido fiel nos seus dízimos e ofertas? Você tem priorizado a Deus? Deus é o maior amor da sua vida? Ou qualquer coisa é desculpa para que você não se renda ao Senhor? Preste atenção, meu irmão. Deus deu o único filho dele na cruz do Calvário por você. Ah, irmão, ele custou o preço mais caro do universo. Irmão, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer pelo meu Senhor. Ele deu sua vida por mim. Ainda que eu dê a minha miserável vida por ele, nada vai se comparar ao que ele fez por amor de mim. Como é que nós chegamos na igreja de qualquer jeito, com a cara moada, sem orar a Deus, sem derramar a nossa alma na presença do Senhor, sem ouvir com fome a sua palavra? Porque, irmãos, nós ouvimos a pregação e dizemos, não, isso é para outro, não é para mim. Quem é você para achar que está sobre as Escrituras? Meu irmão, em nome de Jesus, arrependa-se do seu pecado. Se o Senhor não é o maior amor da sua vida, peça perdão a Ele. Diga, Senhor, eu preciso te amar mais. Eu tenho que viver para a tua glória. Tu deste o teu filho por mim. Como eu não vou me entregar totalmente a ti? Que Deus tenha misericórdia de nós, amados irmãos. Ah, irmãos, as pessoas têm que entrar nas nossas igrejas e ao ver a nossa paixão por Deus do culto, serem comovidas pelo Senhor. Como vamos adorar a Deus displicentemente? Amigos visitantes vêm à igreja e o que, que eles veem? Mandando mensagem no WhatsApp, olhando o resultado do jogo no Facebook. O que, que você veio fazer aqui? Que você ame a Deus de verdade. Que você pare de fingir de crente. E que você comece a adorá-lo com todo o seu coração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Ah, amado irmão, uma igreja reformada, busca uma reforma cultica. Que nós adoremos a Deus com todo o nosso ser. Amém, meus irmãos? Amém. Que nessa semana nós nos preparemos e domingo estejamos aqui em oração, quebrantados, e que Cristo seja exaltado, que Deus fale conosco na sua palavra, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Que nós sejamos fiéis nos dízimos, no dia do Senhor, e que Cristo seja sempre o maior amor da nossa vida, porque Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Nós não podemos fazer como os judeus dos dias de Malaquias. Irmãos, impressionante que os dias de Malaquias são esses dias nos quais Neemias estava fora. E vocês lembram que eles diziam, ah, culto ao Senhor, oferta ao Senhor. Eu preguei sobre isso aqui o ano passado. Vai lá e ouve a exposição de Malaquias. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós nunca desprezemos a casa de Deus. Que nós amemos a Deus e o adoremos. Em espírito e verdade. Amém, igreja? Amém. Mas olhar para esse texto maravilhoso. O Senhor ainda tem mais para nós. E aqui está pintado o retrato, observe bem cada nuance, cada detalhe. A pena do autor inspirado, o amado irmão, pintou com muita qualidade tudo que está desenhado diante dos teus olhos. E o texto, então, nos apresenta que o retrato de uma igreja reformada nos mostra que ela busca uma reforma cultica, nos mostra que ela busca uma reforma bíblica, mas ela busca uma reforma prática. Uma igreja reformada busca uma reforma prática. Nós vamos ler, irmãos, do versículo de número 23 até o versículo 29. Versículo 23 ao 29. Vamos ler responsivamente? Vamos lá? Vi também, vamos lá? Vi também responsivamente. Naqueles dias que judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Vocês? Contendi com eles e os amaldiçoei. E espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Dar-vos íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Versículo 29, não precisa ler agora, não. Vou deixar para ler depois. Mas, irmãos, olha o que o texto nos diz. Uma igreja reformada é uma igreja que busca uma reforma prática. Neemias não era um governador isolado. Neemias era um governador que andava no meio do povo. E ele andava e cumprimentava os meninos. E falava, Shalom Adonai. Né? E aí, de repente, os meninos não respondiam em hebraico. Tem alguma coisa errada? Aí o texto diz para nós, irmãos, que esses homens se casaram com mulheres asdoditas, moabitas e amonitas. E aí, então, Neemias começou a falar com os meninos, e os meninos não sabiam falar a língua do povo de Deus. Porque, amado irmão, é uma realidade terrível. No Novo Testamento, a Bíblia também ensina que um crente não deve se casar com um não crente. Não deve haver julgo desigual entre incrédulos. E você pode dizer que eu sou radical demais. Mas algumas pessoas dizem, ué, pastor, mas namorar não é casar. Mas o crente namora para quê mesmo? É para encebar e ficar passando a mão? Então, meu irmão, cai fora. Crente namora com crente, irmão. É assim que a Bíblia ensina. Então é o seguinte, porque ele vai casar com crente, namora para crente é para casar. Então, meu irmão, o texto diz aqui que o povo estava em pecado no Antigo Testamento. E Neemias, irmão, sabia que algumas das razões pelas quais Deus destruiu Israel. Primeiro, porque eles deixaram de preservar o sábado, Deus os mandou para o exílio. Mas outra grande razão foi porque eles começaram a se prostituir os seus próprios reis, e ele conta aqui o testemunho de Salomão, que Salomão foi um rei muito sábio, abençoado por Deus, mas se desviou por causa da sua poligamia e das muitas mulheres que tinha, mulheres que não faziam parte do reino de Deus, e desviaram o coração de Salomão, que começou muito bem, construindo um templo para Deus, mas pecou o irmão, e nós vemos o final da sua vida, o arrependimento em Eclesiastes, mas levantou templos para falsos deuses, porque na prática, desobedeceu a palavra do Senhor, casando-se com mulheres estrangeiras. É o que as Escrituras ensinam, irmãos. E parece duro, mas tudo que Deus nos ensina é por amor. E Neemias não brinca com isso, irmãos. Ele chama o povo e diz o seguinte, olha, contendi com eles. Neemias armou uma confusão, mais do que isso, amaldiçoei. Parece que Neemias, irmão, pegou aquelas maldições de Deuteronômio ali e reuniu, começou a ler todas para eles. Mas mais do que isso, ele disse, espanquei, irmão, pegou no pau, chamou os soldados e falou assim, vem aqui todo mundo que casou com mulher não crente. Ele tinha poder para isso, tá? Nenhum pastor, nenhum presbítero pode fazer isso hoje não, que é crime da cadeia, né? Mas o negócio é o seguinte, Neemias podia, ele era o governador, irmão, mandou quebrar de pau em todo mundo, né? Espancou todo mundo, mais do que isso, irmãos, né? Alguns aqui dizem assim, lhes arranquei os cabelos. Irmãos, os caras morriam de medo de ficar calvo, não é verdade? O cabelo, a barba, era a honra de um homem naqueles dias antigos. E Neemias mandou arrancar os cabelos. Eu estava lendo Matthew Henry, achei muito engraçado ele falando o comentário. Se fosse Esdras, que tinha uma personalidade diferente, Esdras ia arrancar os próprios cabelos e ficar chorando. Mas Neemias preferiu arrancar os cabelos deles mesmos. Por causa da personalidade. Neemias arrancou os cabelos deles, mais do que isso, conjurou-os. Obrigou todo mundo a fazer juramento junto, irmão. Nós não vamos dar nossas filhas para filho de descrente, não vamos tomar as filhas deles, nem para nossos filhos, nem para nós. Neemias chamou uma reforma prática. Contou o exemplo de Salomão, que eu já falei para você, que era amado de Deus, mas se desviou de Deus. E confrontou os homens, dizendo, versículo 27, vamos ler comigo? Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Irmão, por mais linda que seja a moça, presta atenção. A Bíblia diz que se ela não tem Jesus no coração, ela é filha do diabo. É assim que funciona. Certo? Você olha para ela, os olhos mais lindos que existem, o corpo mais belo que existe, seu coração quase sai da boca. Fique esperto, varão. Se ela não tem Jesus no coração, é filha do capetão. Não é para você, não. Não é para você, não. Você também, Santa Mulher de Deus, chega aquele cara lá, alto, forte, com aquele sorriso, carinha de anjo, vai dizer para você, ó, princesa linda, e você já começa, cai fora, filha. É filho do inimigo, quer te desviar de Deus. E depois você vai casar e vai acontecer o que aconteceu aqui. Você vai querer levar seus meninos para a igreja e ele não vai querer que leva. E você vai ter uma batalha tremenda. E por causa da desobediência do mandamento, pode experimentar ver alguns filhos seguindo ao Senhor e outros totalmente longe de Deus. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua família? Você quer isso para a sua descendência? Reforma não é só palavrório, não, irmãos. Uma das coisas que mais tem me chateado nos dias de hoje é que eu vejo muita gente, reforma, reforma, reforma, e com neopuritanismo para lá, neopuritanismo para cá, mas quer ser ó, da confraria do fumo, ou da cachaça, certo? Fala reforma, reforma, reforma, mas a vida está em pecado longe de Deus. São pseudo-reformados, que vivem longe do Senhor, que não andam em fidelidade com o Santo Deus. Não sou melhor do que eles, não, irmãos, mas a gente tem que levar o Evangelho a sério. Já dizia nosso querido João Calvino que o Evangelho não é a doutrina da fala, o Evangelho é a doutrina da vida. O Evangelho, repita comigo essa frase, vamos lá? O Evangelho não é a doutrina da fala, o Evangelho é a doutrina da vida. Isso é João Calvino quem disse. Tem muita gente que diz que sai Calvino é um bando de pseudo-calvinista. Porque se Calvino estivesse aqui, ia botar todos eles na cadeia. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, em nome de Jesus, amém? Que Deus nos dê um coração quebrantado, que nós andemos em santidade. Um texto que eu gosto muito no Antigo Testamento é quando o povo vai entrar na terra e vai cruzar o Jordão. Josué reúne o povo no capítulo 3, versículo 5, diz assim, santificai-vos e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O nosso querido, amados irmãos, Robert Burr e Mark Shane, dizia, o que o meu povo precisa mais é da minha santidade. Um ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, que o que o Brasil mais precisa é da sua vida piedosa. Um crente santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Se há alguma coisa na nossa vida que desonra o nome do nosso Senhor, algum pecado que apaga o Espírito do nosso Senhor, algum mau testemunho que desonra o nome do nosso Salvador, que nós nos arrependamos hoje e que nós sejamos verdadeiramente reformados, que valorizam a palavra, que valorizam o culto, mas que valorizam a vida. Que Deus reforme a sua vida, porque Cristo morreu na cruz por você e pagou os seus pecados. A sua vida pode ser transformada em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Mas, irmão, chegando ao final desta mensagem nessa noite, o texto ainda nos apresenta, alguns já tinham fechado a Bíblia. Eu falei que não era 9, mas não falei que era só 3. Está ligado? Fica esperto. Uma igreja reformada, além de buscar uma reforma bíblica, além de buscar uma reforma cultica e além de buscar uma reforma prática, uma igreja reformada busca uma reforma espiritual. Uma igreja reformada busca uma reforma espiritual. Você vai falar agora, o senhor viajou na maionese, reverendo. Onde é que está isso no texto? Irmão, está na vida do líder. Ninguém pode confrontar o povo de Deus se não anda com Deus. Vamos passear, vamos conhecer Neemias aqui um pouquinho, só nesse capítulo. Lê comigo o versículo 14. Você vai ler comigo uma só voz. Eu pulei de propósito a leitura dele. Vamos ler o 14? Diz, por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Mas olhe lá o versículo 22, na segunda metade. Eu fiz questão de ler só a primeira metade. Olha a segunda metade, o que ele diz. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Ah, irmãos, mas leamos mais, leamos juntos o versículo de número 29, o 30 e o 31. Eu vou ler o 29, vocês o 30 e nós todos o 31. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e a levítica. Todos o 31. Como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu. Neemias é um homem de oração, irmão. Você pode falar, mas que Neemias bruto. Eu achei que o pastor Rosto era bruto. Hã? Esse não chega nem no chinelo de Neemias. Mas Neemias não faz nada sem oração. Ele é um santo varão de Deus. Ah, irmãos, aquela situação dos filhos dos sacerdotes ficou, chateou tanto Neemias que ele conta sobre um filho de Joiada. Matthew Henry diz que o nome dele provavelmente seria Manassés, um filho de Azib, aquele sumo sacerdote, que era genro de Sabalate, e não quis largar a mulher. Neemias diz, o afugentei de mim. Os comentaristas antigos dizem que esse filho de Eliazib foi para o meio dos samaritanos, que era a região onde morava Sambalate, e aí levantou aquele templo lá, onde eles adoravam a Deus e ensinavam o Pentateuco samaritano. Mas Neemias é um homem de Deus, irmão. É porque ele quer uma reforma espiritual, que ele, irmão, rejeita esse tipo de coisa. E a prova disso é que nós vemos a vida de oração de Neemias. O versículo 14 nos conta que ele fala, Senhor, lembra de mim. Não esquece, Deus, eu fiz tudo isso, tudo que eu fiz de bem, não foi para agradar homens, não foi para aparecer na fita, não foi para aparecer no livro, foi para o Senhor. Foi para agradar o Senhor. Ele diz aqui, olha, Senhor, não esqueça as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Mas mais ainda, irmãos, no 22, ele diz claramente, meu Deus, lembra-te de mim. E ele reconhece nas suas orações que é pecador. Olha o que, que ele diz aqui, ó, perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Ele está corrigindo o povo, mas ele reconhece que ele é tão pecador como o povo. E que se Deus não perdoá-lo, ele não vai seguir adiante. Essa reforma nasce de uma vida abundante com Deus. Essa reforma nasce de uma vida abundante de oração. Essa reforma nasce de uma vida cheia da presença do Senhor, que zela por Deus, pela glória de Deus e pela casa de Deus. Mas ele diz mais, irmão. Ele diz mais. Ele diz no 29, lembra desse povo, Senhor? Eu gosto de mim, irmão. Porque as pessoas fazem as coisas erradas com ele, falam assim, Senhor, lembra de fulano, o que que Eliazib está fazendo, Deus? Ele é o teu sumo sacerdote, ele tinha que estar trazendo o povo para a tua presença, está desviando todo mundo. Ele diz aí, ó, contaminaram o sacerdócio, aliança sacerdotal e a levítica. Lembra desse povo, Deus. Isso é Deus. Quem vai corrigir esse povo é o Senhor. O que eu acho legal, irmão, é que Neemias podia ter dado uma coça em Eliazib e tirado ele dali. Mas Neemias reconhece que ele é o sumo sacerdote de Deus. E ele não tirou Eliazib. Porque ele respeita a ordenação de Eliazib e respeita o compromisso feito na presença de Deus, ainda que o próprio Eliasib não respeite o compromisso que ele fez com o Senhor. E Neemias, então, apresenta aquele homem na presença de Deus. E ele diz, ó, limpei todos os estrangeiros, joguei fora, limpei os sacerdotes, botei todo mundo no seu lugar, mantive o fornecimento de lenha para o templo, em tempos determinados, as primícias, ele diz, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem, me abençoa, Senhor. Estou fazendo isso para a tua glória. Irmão, se você ler esse livro todo, eu desafio você a dar uma lida em Neemias essa semana. Neemias é um cara de oração. Ele, o rei pergunta para ele, por que você está triste? Ninguém pode ficar triste na presença dos reis da Pérsia. Eles dominam o maior império que já existiu na história da humanidade. 127 grandes províncias, irmãos. A Índia pertencia, amados irmãos, até meados da China, amados irmãos, estava debaixo do domínio desse povo. Amados irmãos, do Império Medo-Persa. E quando Alexandre os governou, governou pelo maior império da história da humanidade, amados amigos e irmãos. Então, aqui, Neemias, irmãos, quando está ali diante do rei, ele fala assim, o rei pergunta, por que você está triste? E ele, meu rei, estou triste por isso, mas na hora ele fala assim, meu Deus, me ajuda. Quando ele está lá em Jerusalém, irmão, e de repente o povo começa a zombar dele, Deus está zombando de nós vamos construir um muro. Ah, irmãos, quando Semaías é profeta de Deus, chama ele no templo para se esconder, para envergonhá-lo. Ele fala assim, olha, o que estão fazendo comigo aí? E tudo você vê Neemias orando. No texto que o presbítero Expedito leu na confissão, irmãos, é quando Neemias sabe que Jerusalém está destruída, suas portas queimadas pelo fogo, o povo em grande miséria, ele se assenta, rasga suas vestes, chora, jejua. E o texto mostra uma oração de 4 meses, uma oração em que ele reconhece quem é Deus, exaltando sua soberania e sua fidelidade. Uma oração na qual ele reconhece seus pecados e os pecados do povo e confessa os seus pecados. Uma oração na qual ele conhece as promessas da palavra de Deus e diz, Deus, o Senhor disse que se a gente se arrepender, o Senhor vai nos trazer das extremidades do céu. Esse ainda é o teu povo. Uma oração na qual ele luta perseverantemente diante de Deus. Irmãos, nós vemos que esse homem é usado para realizar grandes reformas porque ele depende do Senhor. Ele tem uma vida séria de oração. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, irmão. O trabalho da igreja é um trabalho espiritual. E por mais inteligente que você seja, por mais livros de teologia que você tenha lido, você nunca vai ser bem-sucedido no trabalho da casa de Deus se você não tiver uma séria vida de comunhão com Deus. Você nunca vai ser a bênção que deveria ser se você não prostra os seus joelhos na presença do Senhor e busca a presença do Senhor. Irmãos, eu amo Neemias, sim, porque eu admiro a sua coragem, a sua ousadia e o seu compromisso com Deus. Mas também, amado irmão, eu amo ler esse livro, porque eu li esse livro, irmãos, nesses dias de férias, e eu li o livro, e Cleuzinha leu o livro, e algumas vezes, por causa da leitura do livro, nós ajoelhamos e oramos juntos, irmãos, e buscamos a face do nosso Deus. Porque ele deu Jesus por nós. Como é que nós vamos fazer a obra de Deus sem conhecer a Deus? Como é que nós faremos a obra de Deus sem ter intimidade com Deus? Sem sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Sem sermos dominados pelo Senhor? Como nós teremos coragem de tomar qualquer decisão na igreja sem orar? Se a igreja é a casa de Deus, o lugar onde o Senhor governa. Irmão, como está a sua vida de oração? Você tem comunhão com o Senhor todos os dias? Fora aqui da escola dominical de manhã, do culto de manhã, do culto agora. Você falou com o Senhor hoje. Você senta para ouvir a palavra do Senhor todos os dias. Você canta para o Senhor, meu irmão. Você adora a Deus. Você se regozija nele. Você entende que o Senhor deu filho por você. E por causa disso você o ama. E o busca, e é cheio da sua presença todos os dias da sua vida. Como está a sua vida de oração, meu irmão? Nós só seremos a bênção que temos que ser neste mundo, se formos como Neemias. Sabe por quê? Porque Neemias se parece a Jesus. Jesus é o rei da glória. Ele é o próprio Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus. Mas se nós olharmos para a sua vida no Novo Testamento, quando ele é batizado e ordenado ao ministério, ele está orando e o Espírito vem sobre ele com poder. Ah, amados irmãos, no auge, no clímax, na apoteose do seu ministério, da sua pregação em Cafarnaum, ele foge para um lugar secreto e vai orar. Ah, de vez em quando você o encontra nos montes, orando, enquanto os discípulos estão fazendo outras coisas. Quando ele vai escolher seus discípulos, ele passa uma noite inteira orando. Quando ele vai morrer por nós numa grande batalha espiritual, ele chora e geme. Pastor Hernandes, pregando, diz com muita sabedoria que o momento mais difícil para Jesus foi o Getsêmani. É ali quando ele sente, amado irmão, o bafo da ira de Deus. É ali quando ele sente, irmão, o cálice da ira pesando sobre ele. E ele fala, ah, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. E os seus amigos o deixaram. Irmão, ele vai orando, e ele diz, orai para que não entreis em tentação. E eles não oram, eles dormem, mas ele ora. E quando o tentador chega, agora ele já venceu a opressão, ele diz, levantai-vos e vamos-nos, eis que o traidor se aproxima. E ele não mais titubeou. Ele venceu a sua luta. A minha cruz que ele carregou. Ele venceu por causa da oração. Como está a sua vida de oração? Muitas vezes Deus nos coloca em determinadas situações para que nós voltemos a olhar para a vida do Senhor, que deu sua vida por nós. E sejamos homens e mulheres que tenham uma séria e sincera vida de oração. Essa é uma igreja reformada. Uma igreja que busca uma reforma bíblica, uma reforma cultica, uma reforma prática, uma reforma espiritual. Você quer ser verdadeiramente um reformado? Vá para sua casa e comece a ler a sua Bíblia. E leia inteira com todo o seu coração. E comece a ensinar a Bíblia a seus filhos. Comece a pregar a mensagem das Escrituras e comece a obedecê-la pela graça de Deus. Ah, meu irmão, venha para o culto a Deus e adore a Deus como ele tem que ser adorado e que nada, nem você mesmo, ocupe o lugar de Deus no lugar do culto. Ah, meu irmão, que você comece a reformar a sua vida e peça a graça de Deus para isso. Mas que você se dobre diante de Deus em oração, porque eu não tenho o poder de mudar minha própria vida, nem você. Nós precisamos do Senhor. Ele deu o Filho na cruz por nós. Então, busquemos em oração com a vida piedosa. Nós, então, experimentaremos uma real reforma que vai mudar primeiro o nosso coração, depois vai mudar a nossa casa, vai mudar a nossa igreja, e das nossas igrejas vão sair os líderes que vão mudar o nosso país para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar esse sermão citando o refrão do hino que nós vamos cantar agora, hino que foi composto pelo reverendo Estênio Marços e seu irmão, pastor que eu esqueci o nome agora, irmão mais velho dele. Mas eles escreveram, Edilson Botelho, esse hino que nós vamos cantar agora, e o coro diz assim, nossa mente está cativa à verdade da Escritura, e aqui permanecemos, seja a vida, seja a morte. Salvação por fé somente, só por graça recebemos, em Jesus, justiça nossa, só lhe deu glória, só lhe deu glória. Meu irmão, que você creia que Deus fala com você só na Escritura, por meio do seu Espírito Santo. Que você, meu irmão, saiba que é salvo somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo Jesus. E que você se levante daqui para viver somente para a glória de Deus. Que Deus faça de nós, cristãos reformados, de uma igreja reformada, que são instrumento de reforma na cidade, no Brasil e no mundo, desde agora e para sempre. Amém. Coloquemos de pé, louvemos ao Senhor com o hino reformado.